pra que fingir? Tá na cara que você não quer compromisso. Eu não vou insistir em alguém que mal sabe se quer viver isso. Só não volte a me procurar, que eu não vou me render pra você. Pra você é difícil de aceitar que é melhor esquecer de você. De você. Então vai, vai e leva esse falso amor. Oh, se um dia você me ama, eu não acredito mais. Acredito mais. Então vai, vai e leva esse falso amor. Se um dia você me amou, eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Você não quer compromisso. Não, não vou insistir em alguém que mal sabe se quer viver isso. Só não volte a me procurar, que eu não vou me render pra você. Pra você. Acredito mais.